Muito boa noite, amigos. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Esta é a edição número 29 para o dia 14 de janeiro de 2011. E este programa é especificamente de música de flauta. Música de flauta em todas as suas variantes. Espero que gostem da seleção que preparamos para si e tenha bom proveito. Continue na companhia da Antena Web e sintonize-te. assim completamos a primeira seleção de grandes músicas de flauta aqui do programa Flutuar deste sábado. Neste momento é hora de nos despedirmos e dizermos que voltamos para a próxima semana com mais uma edição deste programa. Aproveitem as restantes músicas que ainda temos para si e tenham todos uma ótima semana. Fiquem bem e até o próximo programa.